Tô mãe de nasci com cipó, tô tão guia nasci morané, da bebê de bongo. Mure bambu matacamba, e soli soli e limbamba, curuze na bebê de rua. Oco esse marani, na pele pona de mume, e o pupu e mude a panhoro. Sem gata é beba, lema é de man, do que a peba munocó. Male ana bolino wae andoro, osi pulio senga tola boe andoro, masigeri bongo batombe simo andoro, nanya kie, nati kie, nende die, ne ojo gele wa, namule mamwese, sume yamba sangwa. Oh,